Autorizado Aracaju, nível 130. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, após Jamo e após direto Aracaju. O controle em 120, decimal 8, e aciona 0260 no transponto. Copia 130, disponível para Aracaju, decola da 10 com curva esquerda após o perfil da saída Puca e Jamo em sentido Aracaju. 08-0260 para o 3520. Correto, portal 8, chama pronto para o SPEC saneamento, são 3520. 0830 para chamar no 8. 08 autorizado, reporta táxi, são 3520. Chamará para táxi, 3520. contact 3520 102550, alterna 3520, táxi via Pátio Indy Alpha. No ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 0 no 2. Pátio Indy Alpha, chama pronto, 3520. Tan 3520, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 07 nós. Livre a linha e decolar na 10, Tan 3520. Três, cinco, dois, zero, decolado aos 49, controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, bom final de semana. Salvador, bom dia, boa noite. Chegou no 8 no 6, família de Cielo Baixa Travada. Gol no 8 no 6, bom dia. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 10 graus, 08 nós. Pouso no 0, gol no 8 no 6.